Doutor Estranho, tá entendendo? Mestre Silva nos beats. Tá limpo, eu também não. Sem sentido é muito do que eu tenho ouvido ultimamente. Complicado nunca foi sinônimo de inteligente. Sem nexo, complexo, nada com nada. Impressiona, mas não funciona depois que o show acaba. Isto é incrível. Muitos falam do próximo nível, mas acabam de chegar e não conhecem o básico. Emendam frases, palavras, real e impossível. Professor, cientista, acrobata e mágico. Parecem mais políticos, só iludindo o povo, repetindo demais. Não vale a pena ouvir de novo. Na primeira faz efeito, com todo o meu respeito. Inovar pelo que eu saiba, não começa desse jeito. Eu viajo, mas sei aonde eu quero chegar. Mas tem cara com mic que não tem nada pra falar, que se aproveite. Pelo menos isso que eu tô vendo. Por favor, me explica aí, porque eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Você é irado, não tô entendendo. Explica direito aí. Fica melhor, hein? Compreendo. Não entendendo. É só uma pequena observação. Eu sei que é boa a intenção, mas cadê a informação que uma pá de cara disse que ia passar? Será que eu não percebi ou ela que não tava lá? Bom, cada um fala o que pensa do seu jeito. Se tiver fundamento, até respeito a sua opinião. Mas não me venha com discurso manjado de quem fez curso de coitado ou revoltado, cheio de problema. Diz que o culpado é o sistema, mas então me explica: quem é esse tal de sistema que não se identifica? Não sabe, né? Como eu pensei, então não venha querendo me ensinar o que eu já sei. Coisas que eu já passei, ou pelo menos passei perto. Reclamação não é informação, tô certo? Então me mostra uma saída. Já que eu parei pra te escutar, tente mudar minha vida. Mas não repete o que eu já tô sabendo. Ou você não tá falando nada, ou eu é que não tô entendendo. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Não dá pra essa porra aí, meu. Fala direito aí, pô. Não compreendo direito, ó. I don't speak Portuguese. Agora, não. I don't understand you. Deixa pra lá.